seus vizinhos aplaudindo, eu cantando, chorando. Foi virando uma festa, quase cobrei cachê. Todo mundo fazendo pedido das mandas que eu fiz pra você. A sua música. Música. Toca aqui. Já de volta, este é o show da manhã aqui da sua Rádio Amora Branca, operando na frequência de 106,3 MHz. Olha, acesse o nosso site www.amorabrancafm e você acompanha a programação de pertinho via internet em todo lugar do Brasil, na sua Rádio Amora Branca FM. Vamos de música. Show da manhã. Tô conformado, eu tô bem. Se eu tô lembrando, tô nem. Eu tô muito bem acompanhado. Sentimento tá estável. Só que ainda tá cedo pra eu postar foto com alguém que eu não sei se eu gosto ou não gosto. Mas a verdade sempre vem à tona no primeiro copo. Coisa que cê nunca vai saber, que eu tô namorando com saudade de você. Yeah, yeah. Que eu tô dormindo toda noite sem fazer. Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber, que eu tô namorando com saudade de você. Yeah, yeah. Eu tô bem, se eu tô lembrando, tô nem. Eu tô muito bem acompanhado, o sentimento tá estável. Só que ainda tá cedo pra eu postar foto com alguém que eu não sei se eu gosto ou não gosto. Mas a verdade sempre vem à tona no primeiro copo. Que eu tô namorando com saudade de você. Yeah, yeah, yeah. Que eu tô dormindo toda noite sem fazer. Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber. Que eu tô namorando com saudade de você. Yeah, yeah, yeah. Que a minha boca tá no beijo nada a ver. Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber. Que eu tô namorando com saudade de você. Muito bem, estamos de volta com você. Este é o programa Show da Manhã. Esta é a sua rádio Amora Branca FM. E agora a gente vai falar de economia, falar do Dois Irmãos Supermercado, que tem produtos de qualidade com os melhores preços sempre. Olha só, hoje tem óleo de soja Vitalive 900ml, R$4,99. Café Pelé, pacote 500g, R$13,99. Farinha de trigo Nita, pacote 1kg, R$3,99. Biscoito recheado Nikito, 120g, R$1,99. Arroz Poçu, pacote 5kg, R$28,95. Bombons especialidades Nestlé, caixa 251g, R$10,99. Super barato, hein? Dois Irmãos Supermercado, com a qualidade que a sua família merece. Olha só, o Dia dos Namorados está chegando, né? E Lopes Calçados e Confecções recebeu muitas novidades para você presentear quem você ama. Os mais novos lançamentos da moda em roupas, calçados e também bolsas com marcas originais e ótimos preços. E ainda, uma completa linha do Boticário. E com a vantagem de parcelar as suas compras nos cartões Visa e Mastercard em até 10 vezes sem juros. Olha, faça quem você ama feliz com presentes de Lopes Calçados e Confecções, a loja que deixa você na moda. A Mora Branca FM, as melhores músicas para você nesta super manhã. Vamos juntinhos até o meio-dia. Não sai daí não, a gente vai para o intervalinho. Daqui a pouquinho, muito mais música. A Mora Branca FM, utilidade pública. A Defesa Civil informa. Nesta quinta-feira, 6 de junho, o dia deve amanhecer marcado pela presença de nebulosidade sobre áreas da faixa leste do estado. Já nas demais regiões do interior paulista, o sol predomina entre nuvens. No decorrer do dia, o tempo deve permanecer estável em praticamente todo o estado. Além disso, com a atuação de uma massa de ar polar sobre parte do estado, os termômetros não devem se elevar tanto sobre o corredor leste, fazendo com que a sensação térmica seja um pouco mais amena ao longo do dia. Nas demais áreas do interior do estado, as temperaturas entram em elevação e a sensação deverá ser levemente de calor. A máxima para quinta-feira é de 24 graus e a mínima de 13 graus em São Paulo. Em Votuporanga, a máxima será de 31 graus e a mínima de 16 graus. Em Presidente Prudente, máxima de 30 graus e mínima de 15 graus. Já para a região de Jaú, máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Com a chegada do mês de junho, as festas juninas já começam a acontecer. Mas fique atento, esse período é marcado por acidentes com fogos de artifício. Atenção redobrada com crianças e animais. Festeje com segurança. Para mais dicas, siga a Defesa Civil do Estado nas principais redes sociais, usando o arroba Defesa Civil SP. Defesa Civil do Estado de São Paulo. Não deixe o mosquito da dengue, zika e chikungunya tocar na playlist do seu dia a dia. Então aumente o volume de cuidados e dê o play nessas dicas. Não acumule entulhos, feche bem os lixos, tampe caixas d'água e evite água parada em pneus e outros locais e objetos. Em caso de febre, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. É o Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil. União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com você na sua rádio Amora Branca FM 106,3 MHz. Esta é a rádio da cidade. Esse é o Show da Manhã. E agora nós vamos trazendo mais sucessos para você aqui no seu Show da Manhã. Se toca. O que você quer ouvir? Toca aqui. Ligou? Ficou. A Difusora Amora Branca. Mãozinha pra cima, quero ver a galera assim, ó. Simão! Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou. Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos. Pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos, é cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Alzinha! No balanço. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou.

me perdi, já não vejo sinais. Ou interpretei algum papel. Ainda sinto. Pra trás, e uma vez já me fez tanto mal. Esses olhos precisam de paz. Se o amor toma conta de mim, por que eu não me sinto no céu? Se eu me vejo como no filme, será que eu sei o seu papel? Ainda assim. Quarto tão só, eu sinto um sopro qualquer. Será que isso vem de você? Eu me rendo ao que você quiser. Ainda sinto. Branca. Parece que agora tudo faz sentido. A vida até ficou de boa comigo. Te encontrei assim, perdida em desengano. A sorte apareceu depois de tantos anos. Se eu falo agora é meu lar. E aonde já não tinha amor, você plantou. Resolveu pegar e amar, Como é que pode eu ter perdido tanto tempo? E o corpo do meu coração sempre de mão em mão batia, batia, mas sem sentimento. Como é que pode defeito, o amor fica perfeito. As almas assim merecem estar perto. tudo faz sentido. A vida até ficou de boa comigo. Te encontrei assim, perdida em desengano. A sorte apareceu depois de tantos anos. Seu colo agora é meu lar. E aonde já não tinha amor, você plantou, foi por e resolveu regar e amar. Como é que pode eu ter perdido tanto tempo e o povo do meu coração sempre de mão em mão batia, batia, mas sem sentimento. Como é que pode a gente ter dado tão certo, juntando os nossos defeitos, o amor fica perfeito. Duas almas assim merecem estar perto. Demorou, mas a gente tocou. Legal, estamos de volta. Show da manhã, aqui na sua rádio Amora Branca FM. E olha, quero falar agora da Auto Shopping para você em Itaiúva. A Auto Shopping, que é uma oficina com mecânico profissional para dar um trato especial no seu carro. Com serviços de revisão de motor, injeção eletrônica, trocas de cabos e velas de ignição, troca de correias e mais um completo diagnóstico por scanner. Se o seu carro não está funcionando bem, está falhando? Vá direto na oficina da Auto Shop, onde você faz o melhor negócio. Ou você pode ligar para agendar o seu serviço pelo telefone 3246-1211. 3246-1211. Auto Shop em Itaiúva. Fica na rua 15 de novembro, 127. O telefone é o 3246-1211. Marque bem esse número: 3246-1211. Auto Shop. Show da manhã, Amora Branca FM, os melhores sucessos do seu rádio. Nós vamos para o intervalinho, fique ligado, daqui a pouquinho mais música. Ouça agora as empresas que apoiam a rádio Amora Branca. O Dia dos Namorados está chegando e Lopes Calçados e Confecções recebeu muitas novidades para você presentear quem você ama. Os mais novos lançamentos da moda em roupas, calçados e bolsas com marcas originais e ótimos preços. E também com uma completa linha do Boticário, com a vantagem de parcelar suas compras nos cartões Visa e Mastercard em até 10 vezes sem juros. Faça quem você ama feliz com presentes de Lopes Calçados e Confecções, a loja que deixa você na moda. A Auto Shop em Itaiúva, com oficina, com um mecânico profissional para dar um trato especial no seu carro. Com serviços de revisão de motor, injeção eletrônica, troca de cabos e velas de injeção, troca de correias e mais um completo diagnóstico por scanner. Se o seu carro não está funcionando bem, está falhando, vá direto na oficina da Auto Shop, onde você faz o melhor negócio. Ou ligue para agendar o seu serviço pelo telefone 3246-1211. Auto Shop em Itaiúva, rua 15 de novembro, 127. Telefone 3246-1211. Auto Shop. Sua saúde tem endereço certo. Rede Multidrogas. Farmácia Multidrogas em Itaiúva, onde você encontra dermocosméticos, perfumes importados, linha dos produtos do Boticário, produtos naturais, suplementos, uma grande variedade de esmaltes e tinturas e uma sensacional promoção em vitaminas e shakes, com preços imbatíveis. Na farmácia Multidrogas, você encontra venda de inaladores e aparelhos para sua beleza e bem-estar. E ainda, tem o cartão Fidelidade, com os melhores descontos em medicamentos e perfumarias e com o Disque Entregas 3246-1197. Agora, na farmácia Multidrogas, tem a farmácia popular. São mais de 1000 medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto. Venha para Multidrogas, em Itaiúva, rua Coronel Cabral, 389, no centro. Telefone 3246-1197. Você já pensou no seu carro ou moto batido ou roubado? Pensou que devido a uma chuva forte, incêndio, entre outras coisas, causaria um prejuízo na sua residência ou empresa? Já pensou em como quer viver a sua aposentadoria ou a sua família? Como eles viveriam sem você? Nós, da Alta Seg, já pensando em tudo isso e temos a solução para cada situação. Não espere mais o tempo passar ou algo acontecer para se proteger. Faça já o seguro do seu veículo, da sua casa e de sua vida, além de garantir sua aposentadoria. Vai comprar um carro? Também temos financiamentos. Alta Seg, a parceria mais completa há 20 anos com você. Venha ao nosso escritório, na rua Antônio Ribeiro Barata, número 130, no Jardim dos Limoeiros. Mande um WhatsApp ou ligue 16-3246-1561. Alta Seg, alta qualidade em seguros. 106,3 MHz, já estamos de volta. Esse é o Show da Manhã, aqui na sua rádio Amora Branca FM. Amora Branca, que gera som de Itaiúva, São Paulo, para todo o Brasil, via internet, via o nosso site www.amorabrancafm.com. E aqui nós vamos trazendo mais música para você. O nosso programa, que tem o oferecimento do Supermercado Dois Irmãos, Lopes Calçados e Confecções e Auto Shop, é o Show da Manhã. Você é luz, é a estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. E você é luz, é a estrela e luar, manhã de sol. Sim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é a estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Amora Branca, só alegria.

música. Música. Música. Toca aqui. Ah, essa aqui é um recado de amor pro seu amor eterno. Eu quero viver sua vida na minha, viver a rotina de um amor sincero, estar do seu lado o resto dos meus dias. Você é a soma de tudo que eu quero. Eu não sei onde isso vai dar, onde a vida levar. Com você eu tô pronto pra pôr o meu nome num papel, no seu dedo um anel e viver nossos sonhos. Vem! E sem medo de amar, entregar pra você como se fosse o último dia. Ah. E sem medo de amar, acordar de manhã, te abraçar e chorar de alegria. Vem, te dou o meu sorriso pra não te ver chorando. Eu vivo a sua vida, eu sigo os seus planos. Então que seja eterno, que seja sobre-humano. Céu azul ou vendaval, tempo bom ou tempo mau, eu vou continuar te amando. Faz barulho, americana! É apaixonada do Vini Drummond. Sem medo de amar, me entregar pra você como se fosse o último dia. E sem medo de amar, acordar de manhã, te abraçar e chorar de alegria. Vem, te dou o meu sorriso pra não te ver chorando. Eu vivo a sua vida, eu sigo os seus planos. Então que seja eterno, que seja sobre-humano. Céu azul ou vendaval, tempo bom ou tempo mau, eu vou continuar. Vem, te dou a mãozinha lá em cima pra não te ver chorando. Eu vivo a sua vida, seus planos, então que seja eterno, que seja sol, céu azul ou vendaval, tempo bom ou tempo mau, eu vou continuar te amando, te amando. Legal, Amora Branca FM, esse é o show da manhã, a rádio da nossa cidade. Até o meio-dia, só sucessos pra você. Fique ligado, daqui a pouquinho mais música. Ouça agora os parceiros da rádio Amora Branca. Pois, irmão, supermercado está com uma promoção imperdível. Galão de água mineral de 20 litros por apenas R$ 9,99. E botijão de gás de 13 quilos, só R$ 99,99. Aproveitem, Dois Irmãos Supermercado, com a qualidade que a sua família merece. Supermercado Dois Irmãos. A data mais romântica do ano está chegando, o Dia dos Namorados. Você que quer presentear o amor da sua vida, passe na Superbela Perfumaria. Lá você vai encontrar muitas variedades em kits Natura, masculino e feminino, produtos do Boticário e também opções em semijoias e pratas. Venha conferir as opções em presentes para o Dia dos Namorados. Superbela Perfumaria, sempre os melhores preços da cidade, com o atendimento que você merece. Superbela Perfumaria, em Itaiúva, Rua Coronel Cabral, 347, telefone 16-99129-5607. Superbela Perfumaria. Bar e Pizzaria Domas, em Itaiúva, aberto de quinta a domingo, a partir das 19 horas, servindo deliciosas pizzas, porções, lanches, batidas, vinhos, cervejas e muito mais, com serviço de delivery, através do telefone 16 97403-4421. Bar e Pizzaria Domas, em Itaiúva, na rua Serafim Coletes, 334, no centro. Telefone 16 97403-4421. E atenção, o Bar e Pizzaria Domas aluga o espaço para festas. Barato de verdade é só na Drogaria Total. Drogaria Total. Drogaria Total São Diego apresenta uma grande variedade de medicamentos genéricos com entregas e aplicações em domicílio e muito mais, com qualidade, atendimento e preços baixos, com descontos à vista e para aposentado. Na Drogaria Total São Diego, você pode pagar suas compras com o cartão Visa. Drogaria Total São Diego, em Itaiúva, Rua Coronel Cabral, número 196, fone 3246-1146. Drogaria Total São Diego. Fica aberta das 7h30 às 20 horas. Drogaria Total, cuidando da sua saúde. Estamos de volta com você na sua rádio Amora Branca FM 106,3 MHz. Esta é a rádio da cidade. Esse é o Show da Manhã. E agora nós vamos trazendo mais sucessos para você aqui no seu Show da Manhã. Tinha tudo pra dar errado e deu pros dois. Não era pra ser por agora você e eu, mas foi. Eu no meu melhor momento, curtindo a vida, emendando balada, uma boca por dia. Mas eu beijei na boca do problema e tinha gosto de cerveja quente com chiclete de menta. E fudeu meus esquema, e fudeu meus esquema. Ah, abandonei os bololô, mas como é que não abandona? Com essa oitava maravilha, seminua na minha cama. Como é que evita, não fica, como é que não ama? Matheus Cal vivo. Eu no meu melhor momento, curtindo a vida, emendando balada, uma boca por dia. Mas eu beijei na boca do problema e tinha gosto de cerveja quente com chiclete de menta. Ai, fudeu meus esquema, ai, fudeu meus esquema. Como é que não abandona? Com essa oitava maravilha, seminua na minha cama. Como é que evita, não fica? Como é que não ama? Como é que não ama? Abandonei os bololô, mas como é que não abandona? Com essa oitava maravilha, seminua na minha cama. Não fica, como é que não ama? Como é que não ama? A rádio que apita é Amora Branca FM. Hey brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, libera ela, libera ela, libera ela. Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tenho sorte. Sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela. Você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Viajo nela, só que ela embaça, chamou pra sair, tá sem preocupar. Eu viajo nela, só que ela embaça, chamou pra sair, tá sem preocupar. Só pensei em curtir, pois se priorizou. Não adianta insistir, pois sua agenda mudou. Segunda vai sentar, na terça vai descer, na quarta vai quicar, na quinta vai tremer. Segunda vai sentar, na terça vai descer, na quarta vai quicar, na quinta vai tremer. Final de semana ela mistura tudo e não quer nem saber. Vai sentar, descer, quicar, tremer. Vai sentar, descer, quicar, tremer. Vai sentar, descer, quicar, tremer. Vai sentar, descer. Sentar, descer, quicar, tremer. Oi. Sentar, oi. Descer, oi. Quicar, tremer. E vai sentar, descer, quicar, tremer. E vai sentar, descer, quicar, tremer. Zé Felipe, Léo Santana. Eu viajo nela, só que ela embaça. Chamo pra sair, tá sem preocupar. Eu viajo nela, só que ela embaça. Chamo pra sair, tá sem preocupar. Só pensa em curtir, pois se priorizou. Não adianta insistir, sua agenda lotou. Segunda vai sentar, na terça vai descer, na quarta vai quicar, na quinta vai tremer. Segunda vai sentar, na terça vai descer, na quarta vai quicar, na quinta vai tremer. Vai sentar, descer, quicar, vai sentar, descer, quicar. Show da manhã, aqui na sua rádio Amora Branca FM 106,3 MHz. Daqui a pouquinho a gente volta após o intervalinho. Fique ligado, Amora Branca, a rádio da nossa cidade. Ouça agora os parceiros da rádio Amora Branca. Atenção, senhores clientes! A Churrascaria Costelão de Ouro em Itaiaçu está de volta com aquele sabor inconfundível. Todas as sextas e sábados, servindo deliciosos espetos de costela, picanha e fraldinha, além dos tradicionais espetinhos, a partir das 19 horas. E aos domingos, a partir das 10h30 da manhã, almoço com self-service, sempre acompanhado de sua bebida preferida. E aos sábados e domingos, servindo também Marmitex, com entregas a domicílio. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 16992295663. Churrascaria Costelão de Ouro, na rua Santa Cruz, número 609, próximo ao ginásio de esportes em Itaiaçu. Agropecuária Taiúva. Lá você encontra tudo para o seu pet. Uma variedade em rações para bovinos, equinos, ovinos, peixes, pássaros e rações de aves em geral. Medicamentos, vários tipos de acessórios para o seu animal de estimação. Na Agropecuária Taiúva, com o Disque Entregas de produtos da loja. É só ligar 16-3246-1171 ou pelo celular e WhatsApp 99325-1210. A Agropecuária Taiúva tem também produtos para piscina, ferragens, jardinagem, como vasos, terra orgânica e substrato, pulverizadores, sementes e mudas para hortaliças, chapéus, botinas, botas de borracha, artigos de pesca, calças e camisas para serviços e ainda ervas e acessórios para tereré e chimarrão. Agropecuária Taiúva. Novo endereço, na rua Osório Paulino Tostes, 168, em frente à Autoelétrica Carneiro. Venha nos fazer uma visita. Disque Entregas, 99325-1210, WhatsApp ou telefone fixo 3246-1171. Agropecuária Taiúva, a loja mais completa da cidade. Se você estava esperando a oportunidade para recuperar sua autoestima e voltar a comer o que deseja, a hora certa chegou. Visite a Qualité Odontologia, na Avenida 15 de Novembro, número 305, no centro de Itaiaçu. Ou ligue 16-99381-2730. Agende sua avaliação gratuita para conhecer condições especiais e ter o prazer de comer novamente com dentes fixos. A Qualité Odontologia também atende todas as especialidades odontológicas e conta com uma equipe de profissionais e uma estrutura completa focados em te proporcionar uma experiência totalmente diferenciada no mundo odontológico. Qualité Odontologia, apaixonados em fazer você sorrir. Amora Branca e a hora certa. 10 horas em ponto. Esta é a sua ZYU634, canal 292, Rádio Amora Branca, Taiúva, São Paulo. Opa, rapidinho, já de volta com você aqui na Rádio Amora Branca FM. Estamos abrindo mais uma super horinha com você. Esta é a nossa terceira horinha nesta super manhã. Esse é o Show da Manhã, Rádio Difusora Amora Branca, operando na frequência de 106,3 MHz. E você pode acompanhar também a nossa programação no nosso site. Acesse www.amorabrancafm.com. Você vai acompanhar de todo lugar do Brasil. É a Amora Branca, indo mais longe para ficar mais perto de você. E nós vamos de música. Esse é o Show da Manhã com você. Ih, aí, caldeirão tá como? Borbulhando? Ah, chapa quente. Sapato de borracha pra não queimar o pé, também. Não pode escorregar a maçã, não pode. Jamais. Isso é fundo de guitarra. Vima! Vima ponto que o caldeirão vai querer. De verdade, então vai chegar. Samba é luz, é magia, na cor tem poder. Faz até quem é bamba no chão bambiar. É João, é Maria, é Manuel, é José. Sintonia que faz qualquer essa nossa festa. Samba é samba em qualquer lugar. E pra pisar nesse mar tem que pisar na areia. Ninguém tem samba no pé sem ter samba na veia. E pra pisar nesse mar tem que pisar na areia. Ninguém tem samba no pé sem ter samba na veia. Eu convido a você, entra no samba, tem que se balançar. Entra no samba, não vai se arrepender. Entra no samba, você pode apostar. Entra no samba, se quer pagar pra ver. Entra no samba, se quer cantarolar. Entra no samba, se não for de correr. Entra no samba, se o samba te chama, entra no samba. Eu convido a você, entra no samba. Se quiser balançar, samba, não vai se arrepender. Samba, você pode apostar. Samba, se quer pagar pra ver, samba, se quer cantarolar. Samba, se não for de correr, samba, o samba te chama, entra no samba. E no ponto que o caldeirão vai ferver, vai ferver. E quem é de verdade então vai chegar, vai chegar. Samba é luz, é magia, na rua tem poder, tem poder. Faz até que nem bomba no chão lambiar. Lambiar. É João, é Maria, é Manel, é José. É José. Sintonia que faz qualquer roda girar. Vai girar. Energia pra fortalecer nossa fé. Nossa fé. Samba é samba em qualquer lugar. E pra pisar nesse mar tem que pisar na areia. Ninguém tem samba no pé sem ter samba na veia. E pra pisar nesse mar tem que pisar na areia. Você pode apostar, se quer pagar pra ver, se quer cantarolar, se não pode correr, samba, o samba te chamar. Eu convido a você, entra no samba, se quiser balançar, entra no samba, se arrepender, entra no samba, você pode apostar, entra no samba, se quer pagar pra ver, entra no samba, se quer cantarolar, entra no samba, se não pode correr, entra no samba, o samba te chamar, entra no samba. Eu convido a você, entra no samba, se quiser balançar, vai se arrepender. Você pode apostar. Se quer pagar pra ver, se quer cantarolar, se não pode correr, se o samba te chamar, entra no samba. Eu convido a você, se quiser balançar, não vai se arrepender. Você pode apostar. Se quer pagar pra ver, se quer cantarolar, se não pode correr, se o samba te chamar, entra no samba. Ah, olha só, já que entrou no samba, fica à vontade. E é isso aí, não? Desce essa escada aí. Quebra tudo, presidente. Vem, vem. Isso, lenço. É, esse lenço aí é tudo bonito. Olha aí, bandeira. E esse sorriso aí? Diz o pé, meu compadre. Quebra! Bom demais ouvir. Mais música. Mais música. A alegria que contagia. A mais ouvida da região. A Mora Branca FM. Mas a noite quer sushi. E daí? Como é que faz? Como é que faz? E já tá ficando veiaquinha essa diaba por aí. Por aí. Posta foto andando de Cayenne, mas tem uma para ti. Eu jogo pedra nela, ela se regenera e toma todas por aí. Olha a foto dela, parece a Cinderela, mas na verdade é o Saci. Minha veaquinha mafiosa faz sucesso por aí. Veiaca, diaba de uma menina matriculada. É pão com ovo, mas à noite quer sushi. E daí? Como é que faz? Como é que faz? E já tá ficando vequinha essa diaba por aí, por aí. Posta foto andando de Cayenne, mas tem uma para ti. Vitor e Matheus, fica veaco. Eu jogo pedra nela, ela se regenera e toma todas por aí. Olha a foto dela, parece a Cinderela, mas na verdade é o Saci. Minha feiaquinha mafiosa faz sucesso por aí.